eixo vertical. Cada um uma ilha ao lado, e tu a via inesgotável matriarcal, que tudo o que é almejado concedes, uma felicidade roubada do Éden, da brincadeira com a criança que ria, que caiu numa tarde num cais no Porto de Branco. A vestias, és um pôr do sol sobre aras de cristal, sobre Greenwich, Porto Dourado. Às suas margens um fado instrumental, o universo de um braço inesperado, ser que optou por ser todos os seres para representar sua própria criação, até aqueles que esqueceram que dissolver o ego é voltar a Deus. Amor, a ti quem se encomenda, a oração que afasta o mais vil, compaixão que a ira emenda, a do mar da Galileia e sua batalha. A do mar da Galileia e sua batalha.